estamos a mais de um ano das próximas eleições autárquicas, mas o confronto político está antecipadamente lançado em Alfândega da Fé. Depois de Berta Nunes ter sido acusada de abuso de poder por um grupo de profissionais de saúde, constituído por 2 médicos e 3 enfermeiros próximos do PSD local, é agora a vez do PS sair em defesa da coordenadora da Sub-Região de Saúde Bragança. Eduardo Tavares, presidente da Conselhia do PS, em declarações ao Notícias do Nordeste, considera de caluniosas as acusações feitas à atual coordenadora da Sub-Região de Saúde. Relativamente à Comissão Política, ontem fez uma conferência de imprensa em Bragança e a Comissão Política do Partido Socialista da Alfândega da Fé tomou uma posição bem clara relativamente às últimas declarações do PSD local em Alfândega da Fé no último fim de semana, relativamente à insinuação e às acusações que fizeram à doutora Berta Nunes, atual coordenadora da Sub-Região de Saúde de Bragança. A Comissão Política considera que, de facto, essas acusações são caluniosas e não têm qualquer fundamento, em virtude de que o que eles se queixam relativamente à perseguição política tem a ver, isso sim, com as últimas autárquicas realizadas em 2005, em que a Comissão Política do Partido Socialista da Alfândega da Fé, na altura, fez uma denúncia à Comissão Nacional das Eleições e à RS Norte relativamente a uma situação que considerou de extrema ilegalidade e que consistia no facto de um médico do Centro de Saúde da Alfândega da Fé passar atestados médicos a todos os idosos dos lares da Santa Casa da Misericórdia que, a posterior, eram acompanhados por 2 enfermeiros que trabalhavam também no Centro de Saúde e na Santa Casa da Misericórdia e que na altura faziam também parte, eram membros das listas do PSD às autárquicas, acompanhavam então esses idosos às urnas e, na maioria dos casos, esses 2 enfermeiros votavam pelos idosos. E foi essa situação, sim, que resultou então neste processo então, que envolve agora um médico e estes 2 enfermeiros. Quem apresentou a queixa foi a Comissão Política do Partido Socialista da Alfândega da Fé, que, na altura, quem era a Presidente da Comissão Política era a doutora Berta Nunes. A doutora Berta Nunes, em 2005, ainda não era a coordenadora da Sub-Região de Saúde de Bragança. A Comissão Nacional de Eleições, até à data, ainda não deu grande resposta. Quem, de facto, pôs esta questão no Ministério Público foi o Ministério da Saúde. Em relação às declarações proferidas à Agência Lusa pelo Presidente do Município de Alfândega da Fé, João Carlos Figueiredo, que disse que neste momento se vive na vila um clima de terror como não há memória, Eduardo Tavares responde assim. A resposta é muito simples. Ora bem, quando este senhor, o Sr. Presidente da Câmara, vem falar em clima de terror, a resposta é simples. Quem é que é o poder em Alfândega da Fé? Quem é que é o Presidente da Câmara em Alfândega da Fé? Quem é que é também, ou era até há pouco tempo, também o provedor da Santa Casa da Misericórdia? Com certeza que não era a doutora Berta Nunes, nem era o Partido Socialista que está na Câmara.